Thank you. Thank you. Oh. Jamais fui ao claro. Thank you. Depois de tantas visões, já não vale concluir. Se o melhor é deitar fora, em um tempo os olhos e os óculos. E a vontade de ver também cabe ser extinta, se as visões interceptadas e tudo mais abolido. Explode. Acabar.